Atlântida, Atlântida, Atlântida. Tão mais fácil a vida, né? Se houvesse entendimento. É, 6 da tarde, estamos chegando com o Pretinho Básico, ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos coloca nesse momento na condição de um programa de rádio mais ouvido do sul do Brasil neste horário. Eu não é sul do Brasil! E aí, bom final de tarde. Aliás, que belo final de tarde, belo, né, cara? Belo final de semana que é vai tentar verdade, aí também. Cara, é, né, cara? Verdade. É verdade. É verdade, amigo. E aí, tudo bem, Potter? Tudo bem, gente, tudo bem? Tudo certo, Marcola, Marcos Piangas. Fui obrigado a tomar uma cervejinha hoje de tarde, em homenagem a esse sol, essa sexta-feira maravilhosa. Fizeste muito bem. Vai ser um longo programa. Cara, tu vai... Não podemos, assim como dirigir, trabalhar depois da ingestão de álcool. Fui obrigado a tomar uma cervejinha. Uma cerveja apenas. Beba com moderação. Uma cerveja antes do álcool. Consegui... É muito bom. Consegui acabar... com a... com o quê, cara? Com a sobriedade do Porã. Ele bebeu uma cerveja comigo. É mesmo? Porã sucumbiu, então. E aí agora ele foi... subiu o morro. Porã tá aqui. Só Porã foi ficou... lá comprar mais cerveja. Foi. Porã ficou uma hora aqui no estúdio, na hora que começou o programa. Ele saiu. Ele tá aqui desde as 5h15, atucanando. É. Começa o programa e sai. Onde é que vai? Não sei. Fala, Maurício Amaral. Tudo bem? Beleza, tudo bem. A estrela móvel deste programa é... Davi Carradi. Bicho! Davi Carradi. Bicho! Davi Carradi. Bicho! Bicho! Fala, Davi Coimbra! Dois comandantes com é o galo cinza do Pretinho Básico. Davi Coimbra, não havíamos nos encontrado ainda desde que me tornei bicampeão da América. É verdade. Cumprimente-me. Tô vendo que tu está diferente. Cumprimente-me. Tô vendo que tu está com outra aura. Outro semblante. É, né? É uma nova pessoa. Nova pessoa. Muito bem. Adoro. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico e vamos assim entretendo a grande audiência da Atlântida em todo mundo até as 19 horas. Bom, Porazinho vai morrer com 50. Você, cara. Porazinho vai morrer com 50. Não tem o que fazer. E não vai participar do programa. Mas ele tava aqui até agora, meu. Cara. Ele tava aí, meu. Exato. Ah, e nós não começamos o programa porque a gente... deve ter dado uma forte dor de barriga nele, só de pode ser isso, meu. Só pode ser isso. O programa não começa porque vai procurar o Porã. Eu vi o Porã conversando com uma menina ali. É? Recaiu de novo, então. Recaiu de novo. Ou seja, tomou a cerveja, recaiu. Tá no banheiro. Voltou a conversar com meninas na firma, recaiu de novo. É, o Slow Porã, aquele que vai bem devagarzinho, não sei se vocês já notaram. Mas vai. Ele vai devagarzinho assim. Slow Porã. Esse vídeo do Slow Porã em ação vai estar hoje à noite no blog do Pretinho. Tá bem. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este início de fim de semana. Porazinho, lamento te informar. Lamento te informar, Porã. R$50. Cinquentinha, Porã. Né, tava 500. R$50. Porazinho, não tamo, né, Porazinho? Como assim, cara? Ah, tô brincando comigo, cara. Tu que tá brincando com a gente, cara. É, Porã. Nós estamos uma hora e um minuto, rapaz. Quer ter razão, né, por cima? Responsabilidade, Porã. Cala sua boca, rapaz. Seriedade. Vai sair pra beber de tarde com o Piangas aí. Só um aqui pode me mijar e não é tu. Vai te deitar, rapaz. Só um aqui pode me mijar e não é tu. Sou eu, Não é ninguém que está do lado de cada mesa, só o cara que está do lado de lá da mesa. Tem razão, não ficar uma hora aqui enchendo o saco no programa. Não adianta puxar o saco. Olha só, deixa eu só avisar uma coisa pra vocês, que a gente estava atendendo a nossa imensa audiência. Né? A nossa enorme audiência. Mentira, tu tava no banheiro. No sul do Brasil. Tu tava no banheiro, mentiroso. Entendeu? Só que no caminho até o banheiro encontrei alguns fãs, fotos, fotografias, autógrafos. No corredor da empresa. E tava procurando um docinho pra nós ali. A estagiária de eventos tá ouvindo agora o programa. Assim. Porazinho, eu vou te falar uma coisa, Porazinho. Parará, se tu não estivesse aqui antes... Se eu não tivesse te visto 6, aqui, mano, antes, que... cara, tu ia morrer agora com 50, tá? Então valeu, eu vou me conferir programa, aqui então. O poder. O Maurício tá de bravo, cara. Para aí. Por que a gente não vence o material? Aí, porque a gente fica assim. Viu, Maurício tá eu sei, bravo, porque cara. Muitas tá sessões. Certo, cara, eu acho assim que de discussões do relacionamento é depois do programa, não no ar, né, pessoal? Muito bem, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Florianópolis registra o primeiro nascimento. Prestem atenção. Depois de Cristo. Veja bem, Florianópolis registra o primeiro ever nascimento de quíntuplos. Olha! Nunca antes na história de Florianópolis havia nascido 5 crianças. A Carmela Dutra. Uma atrás da outra. Foi da Carmela Dutra? Só pode ser pobre, né, cara? Essa mulher aí que geralmente é pobre. Ou inseminação artificial. Ela não tava grávida, ela tava prenha. Tava prenha. A fotógrafa, nossa ouvinte, pobre, muito provavelmente... Pobre. A fotógrafa Sidneia. Não, fotógrafa é rica. Sidneia. Nome de rica. A Sidneia Batista. Sidneia Johan Peter. A Sidneia Batista deu à luz a 5 meninas na maternidade Carmela Dutra. Como disse o Porã. O Almir. Quem? É verdade. Carmela Dutra, querida. Foi lá que eu nasci, querida. Tá confundindo a minha voz com a do Almir, cara. Foi lá que eu nasci. Cara, olha, eu vou falar um troço. Eu tô preocupado. Será que eu tô esperando o quinto plus também? Magro, porra. Nasceram então os 5 hoje às 15 pro meio. Começaram a nascer, na verdade, às 15 pro meio-dia. E foram nascendo. Mas deve ter mais uns 2, ó. Este é o segundo caso no estado. No estado. O primeiro foi em 1982, em São Miguel do Oeste. Caramba! Que 82, coisa, hein? São 5 meninas iguais. Não. O boy tentou colocar e não conseguiu. Justiça do Rio de Janeiro decreta falência da antiga Varig. Decisão foi tomada a pedido da própria empresa, que acumula dívida de 7 bilhões. Caramba. E não tem como pagar a dívida. E aí, a Varig. Com a falência. Não precisa pagar. Aí não precisa pagar, Falência. Faliu, quebrou, fechou, não tem como muita pagar. Gente, a falência, o que, que é a falência? A falência, ela é pedida por... Quer dizer, o credor pode pedir a falência. Primeiro pede a concordata, certo? Né? É. Não. A concordata, ela é um acordo, quem está indo à falência pede... Assim, olha, eu quero parar de pagar minhas dívidas por enquanto. Para tentar pagar daqui a um certo tempo. Isso. Não, a falência é o seguinte, é quando o credor... Pode ser pedido pelo cara, mas aí o credor pede. Eu quero a falência. Pagar. Da Varig. Não, porque daí é o seguinte: aí fecha a empresa e os bens, tudo são. E aí como é que eu vou receber? O patrimônio é vendido, né? Aí quem vai receber? Primeiro, sobra, né? A Gol já comprou a Varig. São os funcionários. São os funcionários. A primeira dívida trabalhista. Tá, eu sou uma empresa que vende pneu de avião. Tá? A fornecedor, no caso. Fornecedor, né? Com a falência, essa empresa vai receber. Supõe-se que sim, mas de repente não tem patrimônio suficiente. Eu acho que 7 bilhões ele não vai ter. E aí, quando fala. Aí a justiça vai decidir, né? Não, cara, o Davi, ele sabe de tudo, mas ele não sabe de tudo, entendeu? Quase eu tenho tudo. Que perguntar. Mas a justiça decide. Por exemplo, se for vendido 7 bilhões a dívida, né? Digamos que o patrimônio seja 2 bilhões, tá? Uma suposição apenas para argumentar, né? Aí para os funcionários se deve 500 milhões, se paga aqueles 500 milhões. Aí o outro 1 bilhão e meio são os fornecedores, etc, etc, etc. Aí a justiça vai decidir. A escala de prioridade também, quem decide é a justiça. É, isso aí. Tá bem, só para completar a informação, a Varig estava em recuperação judicial já há 5 anos. É sempre muito triste quando fale uma empresa. Muito, né? Triste. A não ser que seja um banco, né? Eu fico feliz aí quando fale um banco. Mas eu não tenho como. Porque daí é sinal que eu ganhei do banco, né? Pela primeira vez eu ganhei do banco. Região Sul tem o maior número de municípios que fazem coleta seletiva. Do total de 5.564 municípios brasileiros, apenas 994 faziam coleta seletiva de seu lixo em 2008, ou apenas 17,86% do total. Caraca, mano. Muito pouco, né, cara? Pô, e olha, é um troço que eu me esforço pra separar o lixo, cara. Eu sou um cara chato na hora de separar o lixo. Eu separo também. Quando eu fui no Japão a primeira vez, lá pra Copa do Mundo de 2002, e eu vi que certos lugares tinha, assim, proibida a entrada de brasileiros. Onde tinha colônias de brasileiros, né? Não tem muitas, mas tem algumas, tá? E aí eu escrevi isso. Lá em casa isso. Tem essa placa. Eu sou uruguai. Escrevi isso. E quando eu voltei, o cônsul do Japão aqui me procurou. E aí a gente tá conversando e tal. E eu falei isso, pô. Aí tipo assim, não, vou te dizer por que que tem às vezes essas placas aí. Que os brasileiros não estão acostumados com certos detalhes, certas pormenores da cultura japonesa. Por exemplo, ele falou... Todos os japoneses selecionam o lixo em 5 categorias. Cinco tipos de mel, vidro, plástico. É, eu nem sei quais são. E aí diz o seguinte: os brasileiros não fazem isso. Que é o que mais é. Então, certas coisas, quer dizer, ele diz assim: como os brasileiros são mal educados, em certos lugares não deixam entrar. Mas demais isso, né? Olha, magnata e careta é não separar o lixo, né, magnata? É careta não separar o lixo. Não separar todo o lixo, magnata. Proibida a entrada de animais e brasileiros. Amigos, vocês sabem quantos habitantes somos no Brasil? Quase 200 milhões. Quase 200 milhões. E sabe quantos aparelhos, ou quantos celulares, quantas linhas e aparelhos existem circulando pelo Brasil? 300 milhões. Praticamente um para cada um, né? Praticamente um para cada um. 187 milhões de celulares. Do total de acessos, 153 milhões, 82%, são pré-pagos. Os demais 33 milhões, 18%, são pós-pagos. Mas nem todos estão funcionando ao mesmo tempo. Nem todos funcionam. Tem aí uma estatística sobre iPhone pré-pago, assim? iPhone pré-pago não existe. Não existe, aqui na mesa não tem, cara. Aqui o cara que tem um que paga por um iPhone, cara, aqui tem não um iPhone vai pré-pago, ter um pré-pago no iPhone. Tem, entendeu, aqui. Cara? Bem cuidado, né? Um cara chamado Daniel Barros. Vou tentar ligar aqui. Daniel Barros aqui da mesa. Vou tentar ligar pra uma pessoa, vocês vão ouvir o barulho do meu celular. Fim de semana de sol e clima de primavera. No sábado, o tempo fica seco, com predomínio do sol em todas as regiões do sul. Beleza, do país. Hein? Apesar do início do dia mais frio, a temperatura tem uma rápida elevação ao longo do dia, ainda na manhã. O domingo será mais um dia ensolarado. E com temperaturas bem elevadas à tarde. Que coisa beleza, boa, né, cara? Isso dá um sinal, pelo menos nos parece, dá um sinal de que o frio começa a perder força de verdade. Tomara, né? Já vou ativar a piscininha lá em casa. O que é, Marcola? Não tá rolando. Você não tem crédito suficiente, não tá nem falando mais. Cansou de falar pra cara. Deixa eu te falar uma coisa, meu. Fala lá com o pessoal do Big, fala lá com o pessoal da TIM. É. Tô entrosado com o pessoal do Big da TIM. Fala com eles lá, eles te arrumam uma linha bacana da TIM, um número bacana. Não curto pagar, cara. Não é legal pagar. Mas também não pude falar, o celular tá ali. Tá ali. Pra jogar tá bom. Jogar um joguinho. Pra jogar. Vocês não sabem, cara, que. Copa dos Campeões da Europa. Que durante a Copa do Mundo, Marcos Pianges foi apresentado ao PlayStation 2 lá em casa. E eu fiquei assim: não, cara, tu nunca jogou Play. Não, cara, eu nunca joguei isso, mas não, então vamos jogar, cara. Ficou fascinado, como é legal isso daqui. Cara, como é que pode um nerd bem como assim, tu? Cara. É que eu sou da vila, né, cara? Um nerd como tu, Porã, cara. Como é que tu não... O Porã é meu amigo que tem... Sim, mas o Porã é da vila nova. O amigo que tem dinheiro. Tá bem, cara, 6h13 eram os destaques comentados do Clique RBS. Agora o KG vai trazer pra gente o que, KG? Vamos lá, os fatos do dia! Ela tá cansado hoje. Fatos do dia de hoje vai para o Vitor, que é dindo do Marcelo. É verdade, que mesmo trabalha. Dindo. Não é tão... Teu dindo. Que Vitor trabalha lá na sala Norberto Lubisco, da Casa de Cultura Mário Quintana. Lá. Bacana, hein? Saudade, na época eu ia lá. O dindo Vitor, então, do Marcelo. Eu, lá. 6h52, Hilary Duff desembarca no México para curtir lua de mel. Olha! Pegou o mesmo voo do Chivas. É verdade. Cara, vocês não sabem quem tá me ligando aqui, cara. É isso aí, cara, não posso falar agora, cara. Quem é, Dudu? Tamo no ar aqui. Papai, cara. Papai está na linha aqui. Que beleza. Ô, papai, não dá pra falar agora, cara. Manda abraço pro papai. Comprou as passagens lá pra Nova York, cara. Bota no vivo a voz, papai. Aí, cara, eu não sei como é que bota o telefone novo, cara. Não sei como é que bota aqui, cara. Manda bala aí, Cajazinho. 8h15, Camila Pitanga brinca com a filha em Praia Carioca. Comentários ou não? Como é que é o nome da filha da Pitanga? Pitanguinha. Pitanguinha. E o pai da Pitanga, o Pitangão. Eu muito, cara, muito desejo muito. Não, não dá pra ser desejo que eu não sou, né? Cara, vamos tentar manter o pai da Pitanga. Vamos tentar manter o foco. Da filha da Camila. Eu sei que é sexta-feira de verão, praticamente, tá? Mas vamos tentar chegar, são 6h15 da tarde, cara. Tô focado. Tá focado no quê, cara? Tu cresce cara, na sexta-feira, eu tô pô. Focado. Cresce. Focado, sério? 10h41, Heloísa Perissé. Comemora aniversário com amigos no Rio. É a humorista, aquela gente boa. Comemorar o aniversário com amigos. A gente falou da Ingrid Guimarães essa semana e eu falei, aquela que faz a peça com a Inesquecível e é essa aí. A Perissé. Meio-dia 14, acima do peso, Mariah Carey come arroz, feijão e picanha. É isso aí que a mulher, cara! Isso é que é mulher de verdade. Isso é mulher de verdade, isso rapaz. É descendo olha, no Brasil, foi comer. O que, que ela carne. Comeu hoje? Isso arroz, sim, feijão e picanha. Deus o livre. Imagina ser o lead tá da Mariah Carey. Cara, eu queria ser um bebê da Mariah Carey. Eu queria ser o bebê da Mariah Carey. Pra ficar. Por isso que tá gordo. 14h29, Luísa Posse troca carinhos com rapaz em restaurante no Rio. É notícia ah, tá que ela agora. Com o rapaz, né? Ela tá era, solteira, ela parece que ela não. Se separou da Maria Gadu. Parece que o rapaz era Maria Gadu. Não, ela era casada com não, o homem. Cara, para aí. Tá a mãe dela, Zizi Posse, que pegava Ângela Rorô, cara. Vocês estão confundindo as Angela coisas. Ângela Rorô, que é o pai da Luísa é Posse. E a Luísa Posse era namorada do filho da Lucélia Santos. O André Maria Gadu está fazendo vasectomia. Eu ia só dizer pra vocês... Pode processar, Maria Gadu. Eu queria dizer pra vocês uma coisa séria e verdadeira, posso provar. Diga. Recebi a PUL, achei curioso até, Felipe Gadu mandou um e-mail pra mim colocando à disposição da Rede Atlântida uma turnê da Maria Gadu pelo mas interior do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sim, tem, ele mora em Porto Alegre. Ele deve estar nos ouvindo nesse momento. Felipe, abraço, obrigado. Os guris são muito fanfarrões. E o eles mais são legal assim, é que a Maria e o Felipe vão no mesmo urologista. Os dois estão vendo o mesmo. 16h43, Letícia Spiller exibe barriga de grávida na praia. Coisa linda, uma mulher grávida na praia. É bonito mesmo. É a única vez que ela ficou parecida comigo, é grávida. Não, mas ela não tá indo, mano. Tu sempre cara, tá no oitavo. Ela parecia... Oitavo, mesmo segundo oitavo mais ainda. Não. Tá longe de ficar parecida. E agora, questão de... Se tirar a barba, de... Seis. Se ela seis tirar a barba minutinhos atrás... Seis. Seis minutinhos. Era seis e onze. Tá cedo, cara. Tá cedo hoje. Seis e onze, não tá? Geralmente é 6h20 que ele fala. Presta atenção, nós não minutos. Vamos chegar no Porã. Vai. Seis, Féter. Cara, eu vou sair daqui meu, e vou aí, te tirar cara. A calça. Não, vou falar real, meu. Eu tô aqui por causa do valo, cara. Eu tô aqui por causa do valo no segundo bloco, não te preocupa. Muitas sessões. Não, não mais do que isso. Seis. Vai, Girina! Mariah Carey de novo. Vai. Vai. Mariah Carey. A gorda. Demais. Essa é demais. E a gorda fez. Essa é a melhor. Vai. Mariah Carey pede assim de frango. Hã? E guloseimas pro camarim. Pede o quê? Asinha de frango, cara! Cara, isso é demais. Por que, que eu não casei com essa mulher? Larguei, você imagina a mulher pede asinha de frango. Posso ir embora? Posso enumerar milhões de razões pelas quais Mariah Carey não casou cara, contigo. Cara, se ela tivesse me visto assim, no auge, ela casaria comigo. Imagina ela ainda mais que eu ia asinha de frango. É um óbvio, meu várias cara, asinhas ela de frango. Ela é casada com ninguém mais, ninguém menos que o presidente da gravadora Sony Music. Ah, isso é verdade. Eu nunca teria casado. A Mariah Carey. E o Keanu Reeves, o cara da Geffen Records, né? Sim, mas ia tocar um monte de Mariah Carey na Atlântida, cara. Já presidente da Sony Baby, Music. If you give it to me, I give it to you. I know what you want. You know I got baby, vai, ô Marcola, manda bala aí. Boa tarde, pretinho. Boa sou tarde, baita Marcola. Fã de vocês. Pensei, pô, eles sempre fazem serviço de utilidade pública. Baita fã. Por que não divulgar esse evento também? Então aí vai, divulgação, tracinho, show The Beatles. Entre parênteses, parceria Atlântida. Dia 21 de agosto, sábado, amanhã, terá no Carambas Club Indaial. Fala que é lá no Carambas. Show da banda The Beatles. É massa, Carambas. Um dos maiores e melhores covers de Beatles do mundo. A banda é argentina, mas mesmo assim vale a pena. O evento é parceria da Rádio Atlântida Blumenau. Mas mesmo bom, assim. Pretalhada, era isso. Manda. Adoro. Que é só argentino, adoro. Mas eu morro. Pô, a melhor banda cover de Beatles do mundo é argentina. The Beatles. Não é essa, mas não é, é a mesma. Argentina. Não é a mesma. Deixar claro. Essa talvez seja a quarta ou quinta melhor banda do mundo. Parece que o The Beatles tem vários filhotes da Argentina. Os cartazes dessa banda dizem assim: não é a melhor banda de cover. É a quinta melhor. É a quinta melhor. Depois do The Beatles, a quinta banda. Depois do The Beatles, quer dizer que é a sexta, mano. É, a sexta. E aí, Davi Coimbra? Pamela é o nome dela. Pamela. Nome de mulher legal. Pamela Cimirro. Cimirro, bonito, mulher né, rica, cara? Hein? Queridos pretinhos, esses dias vocês comentaram que as mulheres são ciumentas e putricam em gaveta celular e MSN. É verdade! Pois a culpa é de vocês, homens! Viu, Porã? Eu? Nossa. Hã? Claro que muitas vezes tem um pouco de infantilidade da parte feminina, mas são vocês que não nos inspiram são a devida vocês. Confiança. Ah, é? Falo por experiência própria, porque até 2 anos... namorava uma criatura que vivia me dando motivos para desconfiança. Eu vivia putricando o computador e as gavetas dele. Mas para quê? Vai achar? Me considerava uma pessoa muito ciumenta. É, uma hora acha, né? Porém, Com o meu namorado atual já é bem diferente. Nem me passa pela cabeça fazer essas coisas. Aí é que tá levando coitado. Nem quando fico sozinha no apê dele, pois ele me passa muita confiança. Esse é esperto. Não escondemos nada um do outro. Não temos proibições quanto a mexer em celular, bolsa ou qualquer outra três coisa. Celulares ele, e é exatamente por isso que acaba nenhum mexendo nas coisas do outro. É. Quando as pessoas colocam senhas em celular, por exemplo, é porque alguma coisa tem pra esconder, Porã. Eu por não isso, tenho nada. Antes de julgarem suas mulheres, Porã, olhem para si mesmos, Porã, e perguntem: o que eu estou fazendo pra ela agir assim? Porã. Olha que Pamela assim, cara, vocês me complicam. Se uma mulher mexer no meu celular, O que tu faz, Davi? Cara, eu sempre digo uma coisa pra isso é real, pra minha mulher. Sempre digo isso pra todas as mulheres. Se tu descobrir alguma coisa, eu me separo. Sabe que eu lembrei? A celular, gaveta, tu tem que ter a tua intimidade, cara, sabe? Claro, tu tem que ter a tua privacidade. As tuas coisas. Não é porque tá escondendo uma coisa ou outra. Não é porque eu tô escondendo uma coisa ou outra, porque eu tenho direito à minha privacidade. O teu espaço, vamos, né, cara? Vamos supor que eu mande um... Mas, Davi, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que eu mande... Não, peraí. Assim, ó. Mande um torpedo pro Potter. E diga assim... E aí? Vai rolar um jogo de futebol, tá? Tá. E aí o Potter responde assim... Já contratei elas. Elas o que é? Se engana, de repente. As cervejas. Né? É. Sim. Entendeu? É. Aí ela pega e olha... As linguiças. Que é isso? Rapaz? As linguiças. Eu tenho direito a ter a minha privacidade. Ai, eu cara. Exijo a minha. O que a tua mulher pensa sobre isso, Davi? Ela concorda. Muito bem! Sabe, toca o telefone dela. Davi, eu digo assim, ó, tá tocando o teu telefone celular. E ela atende todas as ligações na tua frente? Ela não deixa de atender alguma ligação na tua frente? Se deixou, não, pra mim, pouco tanto me importa. Faz. Porque é aquela velha história. Mulher, se ela quiser trair, ela te trai. Certo. Mesmo negando. Se tu tranca ela no armário, ela te trai com cabide, entendeu? Não vai ter conversa, ela vai te trair. Então não tem esse negócio pra mim. Pode sair MSN aberto, eu não olho. Pode tocar o celular. Se toca, ela pede pra eu alcançar, eu faço assim, eu viro. Eu me vejo também. Eu viro e não olho. Eu também. Ricardo. Quero saber. Davi. Eu tinha uma namorada. Tocou meu telefone na mesa, ela tava, ela foi pegar, eu dei um tapa na mão dela, nunca mais pegou. Nunca mais voltou! Sabe aqui, em cima, você sabe, assim, ó. Tira a mão daí! Me parece que é o contratar o matrimônio, né? Quando as pessoas casam lá no casamento, lá no início desta junção. Que legal essa fase da vida. O início, há um, né? Há um início contrato, bem legal. Velado, tácito, enfim, que diz ali que não pode. Né? Não pode, tu não pode ter tanta intimidade e privacidade assim que a mulher não possa ficar sabendo, né? Essa é a verdade. Não, ou eu seja, não acho isso. Casou, eu não pode trair, tu tá né? Não, mas é um espaço, é tua privacidade. Olha aqui, tá ó, certo, tu tem Davi, privacidade, entendeu? Tu tem direito até de trair se tu quiser, sem ela tá futricando. Se ela descobrir, ela se separa de ti. Agora, ela não tem que ficar futricando se tu tá traindo ou não, entendeu? É o risco que tu tá correndo, né? Agora, tu queria tem ter, direito... Queria casar contigo, Davi. Tu tem direito, sim, como ela também tem direito, de trair sem tu ficar enchendo o saco. É verdade. Porque daí a questão é o seguinte, ó. Tu tem um casamento, certo? Ou seja lá, qual foi o acordo que vocês tiverem. Tá satisfeito com aquele acordo? Tu tá naquele acordo. Agora, se de repente tu começa a desconfiar, começa isso, começa aquilo, te separa, cara. Eu separa, futrico. Não fica enchendo o saco. Eu vou confessar, eu futrico no celular do Porã quando ele não tá vendo. Eu sei, no meu e-mail também, né? E tu descobriu coisas. Descobriu umas coisas. Aliás, eu vou dizer, é um perigo. Me separei. Sujeito... Perigo o sujeito deixar aqui na rádio o seu login aberto. Não, é um absurdo. É um perigo, as pessoas entram, fazem terrorismo. Sabe que uma vez o Marcos fez isso e espalhou pra toda a firma que eu assumi a minha homossexualidade. Eu sei. E aí recebi várias propostas no e-mail, cara. E de emprego, e subiu na empresa. Te deu bem, né, Porã? Subiu na empresa, hein? Ganhei um aumento. Vai daí, Porazinho, então. Olha, cara, eu quero passar a palavra pro Pause, que ele tá me atucanando aqui. Tá, aí o Pause passa pra mim, tá? Não, é que eu quero só... Hoje eu mandei um alô pra galera do Irie. E aí, meu, eu recebi hoje também um outro CD aqui. Uhum. Da galera do Projeto Colírio. Opa! Pelada. Bacana. Projeto Colírio, o nome do som é Brisa do Mar. Brisa do Mar, Projeto Colírio. E pelo jeito tá fazendo muito sucesso, que já mandaram o Pirata. Muito legal. É o nome do disco? Projeto Colírio, Brisa do Mar, Magnata. Abre teu olho. Precisa do mar. Não, é do olhar. É, é isso aí. Olhar. É que o Paulo não chega muito bem, né? Sai, pausidade. Vai, desinfeta, Paulo. Ô, meu, tem um e-mail aqui sobre o Mato Grosso. O olhar não pode ter brisa. O olhar não tem brisa. Não, o olhar tem brisa. O olhar tu olha e não tem brisa nenhuma. Os caras que... Sabe aquela música lá do Gabriel Pensador, lá do Pensador? Maresia, sente a maresia. É o primeiro caso de brisa do olhar na música brasileira. Mas é uma afirmação contraditória, cientificamente falando, né? Ligou aqui. Calma a boca, não mexe. Vai, Porã! Ô, cara, aqui, ó, tem um e-mail sobre o Mato Grosso que a gente falou hoje no Mato Grosso, no programa da UMA. Tu falou, né? Boa tarde, pessoal do Pretinho Básico. Gostaria de dizer que sempre que posso eu escuto o Pretinho. E hoje eu estava escutando e ouvi vocês falarem sobre o Mato Grosso. Gostaria de dizer que eu sou do Mato Grosso. Contudo, estou há 3 anos morando aqui em Porto Alegre, onde curso a faculdade de Teologia, Potter. E sobre o Mato Teologia, Grosso, legal. Duas coisas. Uma, o Ney Mato Grosso não é do Mato Grosso. Ele só utiliza no nome artístico. Nem Goiás. Mas o Beto Xavier é do Mato Grosso. Beto é. Eu adoro o Mato Grosso. Nem tanto mato. A segunda é que sim, existem pessoas importantes lá, como o maior produtor mundial de soja, o Blairo Maggi. Pô, baita Blairo Maggi. Todo qual brasileiro não conhece o Blairo Maggi? Quem é que não se lembra de Blairo Maggi? Das sopas, né? Envolvido em várias tretas também, né, meu? Pra terminar, foi feita uma pesquisa sobre qual das capitais tem mais pessoas que já tiveram um caso homossexual e Cuiabá, capital do Mato Grosso, ficou em último lugar. Ah. Isso não é de se louvar, né? O preconceito apresentado por vocês no programa acontece no Mato Grosso ao contrário, pois lá os gaúchos de Pelotas são todos gays. Este é o Brasil. Abraços. Dados, cara, de Pelotas. No programa da UMA. O legal é, esse é o Brasil. Teve uma outra pesquisa que apontou que o pessoal de Cuiabá é o mais mentiroso do Darlan Dalmazo de Cuiabá, Mato Grosso, morando em Porto Alegre, valeu. Mas o Beto é do Mato Grosso do Sul, né? MS, né? Não é MT, eu acho. É, né? Mato Grosso é do Sul, que gremista, é negro, Sul, homossexual, assumido. Olá, Féter! Meu nome é Cristiano Felipe Bosa, ouço sempre o Pretinho e hoje tu expressaste tua opinião a respeito do movimento do Sem Terra. Nada contra alguém discordar do movimento, mas fico irritado quando ouço, e muito, comentários do tipo: esses sem terra, vagabundos que só ficam trancando estradas, vão trabalhar e para de encher o saco. Não foi exatamente o que eu falei. Foi nada disso. Não foi nada. Diga-me disso. Qual seria a eficácia de uma mobilização no meio de uma lavoura? Adiantaria alguma coisa? Chamaria a atenção de alguém? Meu pai participou da primeira ocupação de terras do movimento na fazenda Anone, no norte do estado. É um fato conhecidíssimo, todo mundo lembra disso. O senhor Anone, que mora atualmente em uma fenomenal cobertura em Porto Alegre, recebeu uma indenização bastante gorda do governo pelas terras que nem sequer plantava. Em uma área que favorecia apenas uma família, foram assentadas inicialmente 1.600 famílias. Cada uma destas famílias recebeu um lote de terras na média de 15 a 20 hectares. Graças a este lote de terras e ao trabalho duro de meus pais, hoje temos uma casa boa, um carro popular em bom estado, roupa, comida e algumas das principais coisas que precisamos. Tive boa educação e hoje curso faculdade em Canoas. Não isento o MST de erros, afinal existem pessoas boas e ruins em todo lugar. Continuarei ouvindo o Pretinho e toda a programação da Atlântida, como sempre faço. Tu me parece um cara esclarecido em muitos assuntos e não seja então um ignorante. E ele coloca entre parênteses, no sentido puro da palavra, como a maioria dos que moram nas grandes cidades. É, pesquisa um pouco sobre a concepção do MST. Se mesmo assim continuar discordando, terei gosto de ouvir sua opinião novamente. Abração do Cristiano Felipe Bosa. Pô, que belo e-mail, né? Valeu, Bosa. Muito obrigado aí, Cristiano, pela atenção e em responder aqui a minha opinião, a minha colocação no programa da UMA. É uma história de vida. Tu não falou isso, né? Começa por aí. Tu não falou o que ele disse que... Mas é que muitos falam isso. Não, é que tu leva a crer que aí, né? As pessoas falam isso, né? As pessoas geralmente falam isso. Só falou que é contra a invasão. Eu vou repetir, esclarecer de uma vez por todas. Eu acredito que o Cristiano, que é um cara bastante esclarecido, deva ter entendido, mas vou repetir. O Maurício falou da morte de um... Que hoje não, hoje trancaram uma rua... Duas BRs, certo. Pra lembrar de uma morte, isso, né? Isso mesmo. E aí eu perguntei a origem da morte. a origem da morte é uma invasão de propriedade. É, eles não gostam de usar invasão, eles usam ocupação, né? O MST se refere à ocupação. Mas a propriedade é de alguém? É. Tá bom. Não, mas assim, ó, pode-se usar um bom senso, né? Eu acho que pra tudo tem esse um bom senso. Aqui o caso da Fazenda Anoni. Já que o cara tem um monte de terra... Não produz, né? Não produz, cara, não tem porquê. Dá uma indenização pro cara. Sim. Sabe? Isso é um bom senso. Ah, mas a gente já viu o MST invadir ou claro, como eles falam, qual é o verbo que eles usam? Ocupar fazendas produtivas e destruir. O cara fala ali, tem gente boa e má em tudo quanto é setor. Eu vou só pedir uma coisa, não invadam o meu terreninho. É crime, cara. Meu terreninho de 15 por 30 na praia, ele não invadam. Por favor, não invadam. 15 por 30? 15 por 30. Uma vez queimaram uma plantação. Magnata. Uma vez queimaram uma plantação minha, Magnata, lá no Maranhão, olha, foi uma tristeza. Uma tristeza, Magnata. O pós tá emocionado. Nunca queimou uma plantação de uma. Classificados do Pretinho. Ó, duas ofertas aqui. Boa tarde, Pretinho. Estou vendendo o meu Jetta 2007. É um lindo Jetta, novíssimo Jetta. Com direção hidráulica, câmbio automático. Ó, cara, quem conhece Jetta, conhece Jetta. O carro é top, é completo, cara. 40 mil quilômetros rodados. Eu andei no valor Jetta. 50 e nada do Jairo Bauer, né? Eu andei e fiquei gay. No carro eu virei gay. É? Quando eu saí, eu virei homem de novo. Ou seja, o Jairo Bauer te fez gay. Me fez gay. Oh, eu na África aluguei um no cara assim, que minutos. Carro tu quer, assim, qual tu tem? Ah, eu tenho um Jetta, eu quero um Jetta. Cara, na África do Sul, Jetta é Fusca. É? Eu tirei uma foto, tem na minha timeline de Twitter. Então eu sou um gay carro. Barato ainda, um gay pobre. Não, aqui no Brasil, Jetta é um super grande. Carro. Lá é um, sei lá, um... Na Brasília. Voyage, na parece Voyage, antigão aquele. Eu sou um gay favelado agora, então. Bom, enfim, cara, o cara tá pedindo 59.900 neste Jetta 2007. Jetta é vento em alemão. Oh. É mesmo. É, olha o Jetta, porra. E eu senti um ventinho atrás. Aliás, a Volkswagen tem um carro, se não me engano, não sei em que país, com o nome de Vento. E tu sabia que... No Uruguai? No Uruguai? O Jetta argentino, o Uruguai... Ah, é Vento? É isso aí. Tem algum carro em algum lugar do mundo que é um carro chamado Besta. Onde já se viu, né, cara? E sabe o que é Xana? Não tem Pajero. Tem uma caminhonete que é Xana. Não tem Pajero na Argentina e no Uruguai, sabe por quê? Por quê? Porque Pajero tá bem. Tá ótimo. É o cara que se masturba. Tá ótimo, Potter. Obrigado pela informação. Excelente carro, confortável e elegante, realmente diferente, diferenciado. Cultura, interessados em enviar e-mail para Vendo Jetta. Jetta tem dois T's. Uhum. Vendo Jetta 2007 @hotmail.com. Não conheço. Muito obrigado, Rodrigo. Quanto? Pesse. 59. 59.900. É que vocês ficam falando enquanto eu fico falando aqui. Mas depois eu pergunto de novo. Isso, boa. É bom porque reforça o e-mail do ouvinte. Não liga. Ah, eu te amo, Rangers. Tem uma oficina mecânica, essa aqui é outra oferta. Uma oficina mecânica perto do aeroporto, em Porto Alegre. Estou à procura de um sócio. Interessados, entrem em contato pelo e-mail servimec.serve.mec. servimec@gmail.com. Com. Quer ir lá, Almir? @gmail.com. Repete aí. Você vai falir. Servimec.serve.mec@gmail.com. É show de intervalo. Oi. Ah, cara, infelizmente, antes do show do intervalo, temos a obrigatoriedade. Mais vamos sessões. Vamos muitas sessões. E apresentar aqui mais um horário político do PB. Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PD. Boa noite. Estou aqui para dizer que eu sou a pessoa indicada para ancorar. Afinal de contas, apresentei o Jornal Nacional a minha vida inteira, durante 712 anos. O fantástico, a mesma coisa. Como eu não vou conseguir ancorar esta merda de programa? Este pau no c*** que está aí não presta. Ele que vá a puta que pariu. Caralho. Forte na cabeça. Cid 69. E um beijo para você, Zuleika. Boa noite. Ta Catano! Tá rolando já, cara? É isso aí, né, cara? Eu sou o Dudu. Tamo aí, né, cara? Tá na hora de renovar aí essa parada aí do Pretinho, cara. Por isso que eu quero ser âncora, cara. Agora adquirir experiência, cara. Várias viagens a Nova York, cara. Onde tem só os melhores dessas profissões, cara. Tá na hora de tirar esse alemão aí, né, cara? Já era, né? Alemão já era. Bote Dudu, cara. Número 6924. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. 18 minutos para 7, conversávamos agora em off, aqui fora do ar, sobre aqueles adesivinhos que a galera tá usando na traseira do carro. Acho um barato. Que é o adesivinho da família, né? O adesivinho da família, que vem ali o pai, a mãe, as crianças, o cachorro, o gato. E alguns colocam a avó e o vô junto. No meu tem a sogra. Tu tem o teu? No meu tem a sogra, debaixo da roda. Não, não. Tá rodando. Minha sogrinha. E aí, não sei quem da mesa, não faço ideia, quem da mesa deu a ideia de a gente sair fabricar vários. Não vou falar. Vamos trabalhar, doutor Alceu. Casa Perini Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, daqui a pouco o Figueirense vai jogar com o Duque de Caxias, doutor Peter. É a Série B do campeonato. Onde? Em Duque de Caxias. No Rio, óbvio, né? Exatamente, amanhã, sábado, 16h, tem o clássico Juventude Brasil de Pelota. Meu Deus do céu. Pela Série C. Olha aí. Em Juventude. Às 17h, Ceará e Grêmio, em Ceará. E o Botafogo vai jogar com o Avaí, hein, Botafogo. Ah, no Botafogo? Exatamente, o Avaí vai com 3 titulares, pô. Como assim? Por quê? Tá se poupando pra tua, americana. Mas já? Mas sua americana tá... Exatamente! O Avaí que é o terceiro e o Botafogo o quarto. É o time que tem plantel, pode se poupar. No domingo, 13h30, Chapecoense e Criciúma! Ei, Chapecoense! Série C! Sim. Série o quê? Série C! Eu gostei do C com a mão que ele fez, Série C! Isso é D, doutor Alceu, né? Isso é D do outro lado. Série D! Quatro da tarde, o Inter pega o Atlético Goianiense. Inter! Aí é Série A. Aí é Série A. Série A. A Série A dá pra entender. O problema é a C e a D. É T. C. D. D. C. Uma é a Série T e outra é a Série T. Tá bem, doutor Alceu, você vai com a gente amanhã na casa da ouvinte Aline Sokolovski, que mora no bairro Cristal, em Porto Alegre, doutor Alceu. Mas é claro, estaremos invadindo a casa da nossa, aliás, a casa da sogra. Davi, vai junto com o Davi? Eu vou dar uma carona pra ele. Eu vou a pé até o doutor Davi e depois pego uma carona. Vou dar uma carona pra ele. A Aline Sokolovski vai colocar a casa da sogra à nossa disposição para que a gente apresente de lá o Pretinho Básico na casa do ouvinte, na promoção Eu Quero o PB na Minha Casa, que vai até dezembro. Vai até dezembro, portanto, temos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, mais 5 casas pra visitar, contando com a D amanhã, doutor Alceu. Só tinha que falar com o Dali, que foi convidado pra jogar pela Argentina lá, D'Alessandro. Sim, fiquei muito feliz, hein? Convocado, hein, Dali? Até que enfim, queria tomar um trago hoje. Com quem? Eu não vou mais falar o nome dele. Brigaram, Dali? Por que não? Não vou mais falar, saiu com o Pianger 2. No centro! Como é o nome, Pianges? Não, foi com o KG, cara. O Pianges foi lá, eu não fui. Cara, o Pianges disse que tu bebeu hoje de tarde. Deixa eu falar uma coisa, só um pouquinho. Pra eles, tu falou que tava com o KG, né? Porã, pra mim, não mente. Só um pouquinho. Porã, tu bebeu ou não? Claro que não, cara. Cara, se ele tá dizendo que não, ele não bebeu. Não tem problema nenhum em falar. Eu sou um homem que não minto mais, tá? Pra eles, tu disse que tava com mais ainda. Pô, cara, não, eu queria dizer, nem cara, menos, que foi, mais. Foi sensacional, Dali, a tua comemoração com a torcida do Inter na Gate. Tu era o único jogador presente na Gate. Mostrando, né, que tu é um cara que realmente é da torcida, é do povo. É da popular. Seguinte, legal, é por da isso popular. Que tu te dá comigo, cara. Vai ser o seguinte, no Grêmio tu não joga mais, viu? Tu não joga. Ah. Fechou as tuas portas no Grêmio, viu? Não joga no Grêmio. Mas eu do caixãozinho aqui. Tô acabando a minha carreira já, né? Aí. Tá louco, Dali, que é isso? Aquilo lá foi uma homenagem ao Hugo, né, meu grande? Claro, dá o troco, né? Isso aí. É, sim, né? Tá bom, Dali, Hugo, obrigado, tá, né, pela participação. Doutor Alceu, era isso, né, doutor Alceu? Só faltou o Neymar, que ganhou aumento e agora botou banda larga em casa, pessoal. Ó, oh, que beleza. Banda larga. Legal. Que beleza. E sobre o Neymar, o Santos vai pagar 160 mil do salário e os patrocinadores pagam o resto. Quem tava certo? Não, mas o salário é de R$1 milhão. Eu não falei 150 só o salário? O salário é 150 o Santos mil. Vai pagar 160. Então o salário é 150. Mas o salário mil. É 1 milhão, cara. Então quem tava certo? Não, o Ronaldo também. O Valo. O Neymar agora tá jogando o passeio. Olha, não cai no Valo. Muito acertado. Tem um Valo aqui do lado da minha casa aqui que os caras não vêm arrumar nunca. Deus. Ai, merda. Moço, esse cara, vamos botar esse cara do Bola, Valo no Pretinho, no blog do Pretinho. Bota a boca. Bom, tem aqui a resposta relativa à reclamação de uma usuária da linha T11, vinculada no Pretinho Básico de quarta-feira, dia 18. Se é a resposta, colocaram mais ônibus, né? Cara, é isso, deixa eu só agora. Rapidamente, antes da tua vamos resposta. Vamos à resposta. Prestar um serviço à comunidade, fala pessoal que está precisando aqui, né, circular aqui pela Vila Cruzeiro em Porto Alegre. O bicho está pegando na Vila Cruzeiro. Como assim? Porque várias viaturas da polícia, da Brigada Militar e o helicóptero da Brigada Militar sobrevoando a Vila Cruzeiro aqui do ladinho do Morro Santa Teresa. Mandar um salve pra mim. E eu tô vendo a movimentação daqui do meu ângulo de visão da janela aqui. Vai daí, Porazinho. Bom, sobre a linha T11, a empresa pública de transporte e circulação, EPTC, informa que está avaliando a necessidade de reduzir os intervalos entre as viagens, assim como disponibilizar veículos articulados para atender a demanda crescente de usuários. A EPTC ressalta que monitora e fiscaliza todas as linhas de ônibus da capital e a opinião dos usuários é um fator muito importante para qualificar e buscar alternativas para melhoria do transporte público. Sugestões e reclamações podem ser realizadas no fone 118 ou no atendimento ao cidadão da EPTC na Ipiranga 1138. Atenciosamente, Lucas Barroso, aliás, assessoria de comunicação da EPTC. Hoje eu descobri por que eu odeio tanto a EPTC. Por quê? Tá no Túlio Milman, ali no informe especial do Túlio Milman. Ele tá a resposta. Agora vamos à reclamação. A reclamação do Bota Boca de hoje, da Evelyn Grandino. Olá, pretinhos, me chamo Evelyn, tenho 16 anos. Venho por meio deste reclamar de meu pai. O vagabundo não paga minha pensão desde setembro do ano passado. Minha mãe quer executar ele, mas não quero que ele seja preso. E isso é uma das únicas coisas que dá cadeia no Brasil, cara. Tu não pagar pensão. Pô, que clichê. Quase ninguém fala isso. Das poucas coisas que dá mesmo. Que clichê, hein, porra? Tudo bem, cara. Mas dá pra tu ler o e-mail? Alguém pode não saber, mas. Tem não, muitas sessões, porra. Se tu porra, te separar esse troço de uma vez. E não pagar, vai ser preso. Eu sei que o meu pai escuta o programa, então deixa aqui o meu aviso. Pai, cria vergonha na cara e paga minha pensão logo. Se lerem, muito obrigado. Manda o velha! Nome pra dela. Pra minha mãe. Já falei, tu não tava prestando atenção. O sobrenome, Evelyn. Potter, te amo. Porque tu sabe que isso é uma das poucas coisas que dá cadeia. Isso fui eu que falei, Potter, alô, te amo. Você que era quem é? Alô, Feta, que é o guri. Ô, guri, qual é, mano? O helicóptero, eu tava ouvindo o programa, o helicóptero que tu viu aí, o meu. Ah, é o teu? É o teu, guri? Tô trazendo o jardineiro aqui pra Vila Cruzeiro. Que jardineiro, cara? Meu jardineiro. Ah, o teu jardineiro mora exatamente aqui. Exatamente. Tô levando todos os funcionários lá de casa. Pô, tu leva os funcionários pra casa de helicóptero, guri? Helicóptero, guri. Exatamente. Tô jogando aqui de cima. Pô, como é que é? Fala aí, Josemar. Alô! Ô, meu, chega mais Josemar pertinho aqui do estúdio, então, pra gente ver, cara. Aí, vou dar uma geralzinha aqui. E aí, porra, tá parecendo com a frio. Começar, pode crer, vamos lá. Helicóptero, você ainda vai ter um, você ainda vai ter um. Helicóptero, você ainda vai ter um, você ainda vai ter um. Tá você parado, ainda embaixo, vai ter um. Obrigado, guri, valeu, grande abraço. Lamentado. Cuidado aí, boa viagem. Tá ruim pra todo mundo. Vai, Davi. Ah, tem um cara, tem um e-mail muito bom aqui, cara, da Maria Elis. Maria Elis. Ela é de Itu, São Paulo, é fisioterapeuta, tem 23 anos. Prestar atenção. Itu, São Paulo, que vai receber show do Kings of Leon. Preste atenção nesses próximos dois dados, cara. Nesses próximos dois dados. Escuta aqui, é fisioterapeuta. Você sabe o que significa isso? Sim, ela é profissional da fisioterapia. Todas as fisioterapeutas são pessoas que conhecem muito bem a fisioterapia. E ela tem 23 anos, ou seja, é uma jovem. E ela diz o seguinte: olá, tudo bem? Há dois fins de semana atrás fui visitar meus avós aí no sul. Olá. Só o pessoal lá de São Paulo, do Rio, fala no sul, né? Aham. Aí no sul. Tu é do Zero Hora? Lá do Zero Hora. Do Zero Hora. Não fala isso, Davi. Tem uma música que diz: eu sou do sul. Mas lá no sul. Lá do sul. Aí ela em Rio Grande, tá? Fiquei entediada, sem nada pra fazer, claro, em Rio Grande, enfim. Até que as vizinhas. Atenção, o nome dele é Davi Coimbra. Vizinhas me convidaram para ir a uma festa conhecer o Pretinho Básico. Ah, não acredito. Na hora achei que fosse uma espécie de calypso ou então um anão moreno. Anão moreno? Claro, que é o Pretinho isso? Básico. Ah, óbvio. Achei que fosse um anão moreno. Menininho, né? Isso. Fui à festa e confesso, foi a melhor que eu já fui na minha vida. Aê! Só que no fim da festa, vi um bolo de meninas gritando enlouquecidamente. Potter! Não é ela? É isso mesmo, para onde vocês elas me disseram que era o Potter. E que eu devia conhecê-lo. Tentei enxergar e demorou para conseguir chegar perto dele. Porém, quando cheguei, ele automaticamente me deu um sorriso e um beijo. Só que desde aquele dia não consigo mais ter paz. É assim que sonhei começa. Com ele várias vezes. Começou sinto assim o cheiro dele. Opa! Sentia dentro do avião. Ah, eu botei o casaco do Potter hoje, também tô com o cheiro dele. Olha até só, agora, catei como louco o e-mail dele, o site e até a rádio na internet. Preciso que ele me mande um beijo. Manda aí, Potter. Beijo pra ti, né? Todo carinhoso. Só quero dizer que ela mandou foto. E quero que ele saiba que eu largo tudo, ela botou em caixa alta, tudo é perigo, o que eu tenho aqui e vou para o sul se ele quiser ficar comigo. Não deve ter nada lá. E aí o seguinte, foto, ela mandou foto. Três e ela é mulher fotos. De tudo, deve ser bem grande. Presta atenção, Potter. Ela tá acostumada com coisa grande. É, mulher de tudo. Olha o nome das fotos. A mina... Ela é fisioterapeuta, tem 23 anos. Ah, cara, muito bom o nome das fotos. Ela mandou as seguintes fotos. Meu nome é Maria. Ponto JPG. Carnaval no Rio. Ponto JPG. E aí a melhor de todas, dos tempos de modelo. Ponto JPG. Que belo final de sexta-feira. Ai, cara, olha, vou dizer uma coisa. Bom, já que tu foste citado, Potter, manda bala aí. A cantada que eu vou usar com ela. Cantada do Potter! Apoio! Colírios, caracu! Bom pra botar no olho do cunhado! Já botei o caracu. Quem mandou foi o Álvaro Delvan. Falar que eu vou usar essas profissionalmente essas cantadas hoje à noite na ginástica em Novo Hamburgo. Olha! Né, junto com a área restrita, a banda Flirt. Tu é o vocalista da banda Flirt. Hoje, então, Novo Hamburgo na ginástica, tá todo mundo convidado da região ali de Novo Hamburgo. Hamburgo Velho, Novo São Hamburgo. São Leopoldo. Vila Nova, Feitoria, Lomba Grande. Portão. Chega o novelinho dele e fala assim: hoje é Halloween. Hoje é. Não, por quê? Porque com tanta gostosura eu só penso em travessura. Uma cantada meio americana. Muito bom. Essa é uma americana. E a última aqui? Vamos brincar de nuvem. Nuvem? Mais feminina, vamos nuvem. Brincar de nuvem. Por quê? Eu fico nu e tu vem. Muito boa essa aí mesmo, hein, Cajezinho? Hoje eu estarei, assim como o Potter vai estar em Novo Hamburgo, eu estarei na zona sul de Porto Alegre, no Live Sport Pub, a partir das 10, Maurício. Boa! Tocando um som lá, botando um som pra galera, junto com a banda Os Racha Cuca. Vou ter que não ir em duas festas hoje. Hoje à noite eu vou estar em casa sozinho, porque a minha vida é medíocre e eu não tenho amigos. Então, tu vai estar com a tua família, com a tua filha, com a tua mulher, rapaz. Não sou, me abandonaram? Não. Sério? Então vamos tomar umas! Vamos! Tu também tá abandonado? Não, eu não. Ah, bom. Serviços bizarros que você pode contratar. Ó. Guardador de lugar de fila. Boa! Você vive em Washington DC e está cansado de esperar muito tempo na fila? Yeah, man. O linestanding.com line standing. Pessoas pra aguardar na fila em qualquer lugar na região de Washington DC. Entenderam agora a tradução da expressão standing in line? Isso, exatamente. Você pode escolher a fila e conseguir um guardador pra esperar até que chamem você. Cara, pra fazer isso só de sacanagem, né? A companhia cria um sinal com o nome de sua escolha. Puta, de modo. Vai lá e espera pra ele na fila e deixa o cara lá. E quando chega a vez dele, não faz nada. Deixa passar. E aí, Cajé? A companhia cria um sinal com o nome da sua escolha, de modo que você possa facilmente identificar o guardador da rua. Tem uma música daquela banda Nerd, eu acho que é. Acho que é Nerd. Não, é Nerd. Nerd. Com N. Tem o Pharrell, né? O Pharrell, que é um baita produtor, tem uma música que é All the girls stand in a line for the bathroom. All the girls. Demais. Demais. Pô, legal. Falta autotune aqui no pretinho. Lembretes girls, de fertilidade via SMS. Como é? Agora seu celular pode lhe trazer o melhor dia pra fazer sexo, caso você esteja tentando ficar grávida. Ou não, né? O Egg Alert. Egg? Óvulo. Sim. É um serviço de envio de mensagem de texto que notifica quando o melhor dia de fertilidade está se aproximando. Hoje é o dia. De modo que você pode... Que você não deixe de tentar no momento perfeito para a concepção. O importante é tentar no momento perfeito, né, Potter? O serviço calcula a próxima ovulação da mulher e emite uma mensagem de texto pro seu celular. Muito bom. E finalmente... Cajinha, sem querer te interromper, mas já... Pode estar ovulando. Preciso dar uma olhada na hora aqui, cara. Falta 2 minutos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 10 segundos. 50 segundos. Mais um aqui, táxi rosa, somente pra mulheres. Uma nova frota de 35 táxis de Puebla, na cidade do México, é conduzida exclusivamente por mulheres e atende ao público feminino. No táxi cor-de-rosa, elas se sentem mais relaxadas e seguras. Os táxis novos permitem às mulheres mexicanas o que antes era uma profissão opressivamente masculina. É, Gauchão? O que tu acha, Gauchão? Eu vou lá conhecer isso aí, ou então pintar a minha caravana de rosa. Cara, era isso, estamos encerrando mais um Pretinho Básico, mais uma semana gostosinha aqui na Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um bom final de semana com seus amigos, com sua família, com seus amores. Voltaremos na segunda-feira ao vivo, à 1 da tarde. Valeu! Amanhã estamos ao vivo às 6 lá no... Não, amanhã estamos ao vivo às 6 lá na casa da ouvinte, Aline Sokolov. Tchau!